CD 4 Capítulo 4 Bento Vicente saltou sobre um galho de árvore com o cavalo. A tocha que vinha firme na mão direita quase lhe escapou. Não tinha sido o primeiro obstáculo no meio daquela estrada estreita cercada por floresta fechada. Uma tira de couro prendia uma bolsa em suas costas. Bateu os calcanhares no ventre do animal, fazendo-o galopar mais rápido. A escuridão assustadora escondia os segredos do caminho ao redor, vencida apenas nos poucos metros que a luz da chama conseguia penetrar. Ergueu a mão direita em franco galope, tentando iluminar o máximo possível o caminho à frente. Era por ali, naquele caminho, distante mais de 20 quilômetros dos muros de São Vítor, que ficava o mais próximo e temido covil de vampiros. Era um plano louco de Lucas. Mas graças a esse maluco estavam em vantagem contra os malditos noturnos, e graças a ele tinham reunido os 30 bentos. Não tinha visto em corpo físico a presença dos 30 naquela fatídica noite na barreira do inferno, mas tinha sentido a presença espiritual dos 30. O destino sorrira aos humanos, honrando-os com os prometidos 4 milagres. E por causa desses milagres, estava agora rasgando a estrada no meio da noite, dirigindo-se para a boca do lobo, quase confiante. Quase. Centenas de vampiros deveriam habitar aquela caverna, talvez milhares. Bento Vicente saltou outro galho. O ferimento recente em seu tórax soltou uma onda de dor. Mais uma vez, sua tocha de chama amarelada tentou buscar o chão. Vencendo a dor, ergueu o braço. Luz. Aproximava-se do covil. Deixou os olhos abertos vagarem nas árvores mais próximas. 2 pares de brasas voavam de árvore em árvore, acompanhando seu passeio insano. Não queriam atacá-lo. Provavelmente não criam no que viam. Voavam de galho em galho, cruzando rapidamente a distância, tomando cuidado de manterem-se distantes da estrada. Não entendiam por que, no meio da noite, esse bento maluco cavalgava sozinho ao encontro do covil. Um deles tinha certeza de que o homem com a tocha em riste estava sorrindo. Bento Vicente viu mais um punhado de brasas cintilantes subindo em árvores. Deveria estar perto da clareira do final da estrada. Já estivera ali durante o dia, infernizando aquelas criaturas mais de uma dúzia de vezes. Mas era noite e a tocha ajudava apenas com o chão à frente. Não conseguia iluminar longa distância. Viu mais olhos de vampiros surgindo de um ponto escuro, formando um largo contorno. Era isso, a boca da caverna. Estavam vindo, vindo para trucidá-lo. Os soldados vampiros de sentinela tinham dado o alerta. Os malditos vampiros saíram da toca. Luana saltou para cima, ganhando altura, cortando o ar e rasgando o vento. Agarrou-se a um galho, fazendo-o balançar com força. Aproveitou a inércia e saltou para o eucalipto à frente. Movimentos rápidos, sem despregar os olhos do cavaleiro solitário. A vampira grunhiu enquanto escalava. O tronco tornara-se fino e oscilava com seu jogo de corpo e o vento da noite. Freou, parando de acompanhar o bento louco. Balançou a cabeça negativamente. Não estava entendendo o que o maldito guerreiro queria. Era presunçoso demais se acreditava que poderia chegar à boca do covil com vida, assim, no meio da noite. Seria fatiado, triturado, exterminado. Nenhum vampiro estava interessado em sangue venenoso de Bento. O sangue daqueles malditos queimava por dentro e fazia com que os vampiros morressem em minutos, com as entranhas reviradas e esburacadas como se tivessem bebido ácido. Não era o sangue que importava, era o troféu. Dilacerar um daqueles e levar o peito de prata para o covil rendia honrarias e respeito. Os bentos eram os inimigos mais odiados, eram assassinos de vampiros, e aquele cavaleiro solitário era um palhaço que seria espancado. Luana grunhiu tomada por ódio. Sem notar, sua mão esquerda acariciava o cabo de uma das facas que trazia atada à coxa. Pegaria o maldito. Assim que ele estivesse cercado pelos irmãos da noite, pegaria o maldito. Saltou para um galho mais baixo e começou o curso veloz de encontro ao invasor. Poderia alcançá-lo em 1 minuto, se quisesse. Porém, primeiro queria vê-lo envolto pelos parceiros, ocupado com garras e armas. Saltaria nas suas costas, fincaria o pé na sela de couro do cavaleiro e, antes que ele pudesse dar conta de sua presença, teria 2 facas na garganta, 1 de cada lado. Palhaço! Bento Vicente puxou a rédea do cavalo. A razão lutava contra o cheiro dos malditos. Seria dragado pela loucura e sua espada viria em suas mãos para cortar e matar vampiros. Inspirou fundo, rogando por razão. Desde que Lucas juntara os Bentos pela primeira vez, isso era possível. Chamar pela razão e o corpo obedecer. Não sabia quanto tempo suportaria. Tinha de agir rápido. Jogou a tocha no meio da clareira sobre um amontoado de gravetos secos. O fogo se alastrou rapidamente, formando um imenso anel de fogo. Seus olhos de Bento estavam fixos na boca da caverna. Agora, com aquele círculo de fogo, a luz conseguia dissipar um pouco mais a escuridão. A floresta ao redor da clareira encheu-se de sombras. O crepitar dos gravetos secos estalando com as chamas lançavam fagulhas para o alto, que se confundiam com os olhos em brasas das criaturas que se amontoavam assombrosamente ao redor. Bento Vicente estava sendo cercado. Da boca do covil, mais e mais pares de olhos ganhavam a noite. Vicente jogou sua capa vermelha e surrada para o lado. A tira de couro da barra da capa pesava, mantendo o manto rubro reto, mesmo com a insistente presença do vento frio. Vicente segurou firme o cabo de sua espada e sacou a arma da bainha. A lâmina prateada de matar vampiros refulgiu com a luz do fogo. Vicente levou a mão direita à tira de couro que prendia a carga em suas costas. Apanhou um objeto oval ligado a um fio e apertou um botão vermelho. Um zunido breve chegou ao seu ouvido. Uma antena de 2 metros subiu do objeto preso às suas costas. Uma luz verde acendeu-se no objeto oval em suas mãos. Vicente apertou o botão vermelho mais uma vez e o levou à boca. Estou na clareira do covil e, diga-se de passagem, estou cercado de desgraçados. Câmbio. Entendido, Bento. Câmbio, respondeu a voz no rádio. Agora é com vocês. Câmbio e desligo. Bento Vicente afrouxou a fivela que vinha cruzando seu peito e depôs o rádio aos pés de seu cavalo. Os vampiros estavam do outro lado do muro de fogo. Não tardariam em tomar coragem e avançar contra o Bento solitário. Vicente ergueu sua touca metálica e postou-se ao centro do círculo de fogo, afastando-se de seu tordilho. Caso qualquer coisa saísse errada naquele plano maluco do 30º Bento, a situação ia apertar para o seu lado. O número de vampiros ao redor facilmente chegaria a 1.000 e poucos. Sabia que os malditos estavam aturdidos, estavam confusos. Tinham um Bento entregando-se à boca do covil sozinho, armado apenas com uma espada prateada. Vicente sabia que o viam como um suicida. E um Bento sozinho na boca de um covil numeroso era algo que não acontecia todos os dias. Aqueles ao seu redor não tinham a intenção de atacá-lo imediatamente. Não eram tolos. Aguardavam os demais. Sabiam como era perigoso atracar-se com um Bento, ainda mais contra um daquele tamanho e parecendo um desajustado mental. A voz de Lucas chegou aos seus ouvidos através do rádio caído no meio da clareira. Lucas repetia: Calma, calma. Isso ajudava Vicente a manter-se focado, mas a sensação de perigo só crescia. Alguns dos inimigos queriam realmente varar a barragem de fogo e rasgar seu pescoço. Sentia isso no ar. Quando se sentia um dedo de sucumbir à loucura dos Bentos, a voz de Lucas vinha e a sensação arrefecia. Vicente apertava os olhos sucessivamente. Mantinha a espada erguida e a outra mão sobre o peito, onde o ferimento recente ardia. Em instantes, perderia o controle sobre seus músculos e sobre seu desejo. A rixa escrita em seu coração de Bento falaria mais alto e sua espada voaria contra os noturnos. Bento Vicente girou. Mal tinha pensado novamente na loucura e sentiu algo, um calor nas entranhas. O cheiro dos malditos chegando com maior intensidade até as narinas. As labaredas que formavam o providencial círculo de fogo chegavam a 3 metros de altura. Ardiam intensamente, fazendo o guerreiro transpirar dentro do peito de prata. O cavalo do Bento esfregava as patas dianteiras insistentemente contra o chão de terra. Empinou e relinchou. Estava tão arisco quanto o dono. Vicente apertou os olhos e inspirou fundo. Mais uma vez, o fedor das bestas noturnas entrou pelo nariz, misturado ao cheiro da fumaça dos galhos queimados. Sua capa girava junto com seu corpo. Impaciência, desejo de luta. Nuvens ligeiras eclipsavam a luz da lua. Via a quantidade deles aumentar perigosamente. Os vampiros decidiram matá-lo. Iam furar o cerco, sabia disso. Não precisava ouvir ameaças veladas nem brados descontrolados. Era um bento. Um bento sentia essas coisas. Varreu as árvores ao redor com os olhos. Mais e mais brasas empoleiravam-se ao seu redor. Engoliu seco. Seu coração cavalgava entre as costelas. O suor descia-lhe da testa. As feras ainda experimentavam a indignação. Amontoavam-se descrentes. O que tanto esperavam? Vicente olhou para o rádio no chão. Secou o suor da testa com as costas da luva. Não parava de mover-se e vigiar os limites do anel de fogo. Ia perder o controle. Precisava de Lucas ao seu lado. — Cadê vocês? — murmurou, perguntando ao aparelho que agora estava mudo.